para os caras vão falar que o torção não presta. Não vira no rádio, na street, nem na festa. Vão te jogar pra baixo, te desanimar. Filho da puta, invejoso e zoião. Te jogar pro chão, tapa nas costas, eles gostam. Saiu de melocotão, bando de bosta. Cínico no olhar, no jeito de falar. Só os inofensivos, eles vão apoiar. Foda-se, foda-se o zóio de tangera. Eu tô de pé, eu tô no jogo, eu tô na guerra. Todos têm um sonho, eu também tive, eu sei qual é que é. Ninguém te apoia, né? Poucos botam fé. Levanta do sofá, vai, faz por merecer. Deixa quem quiser falar, vai, faça por você. Vai na net, baixa o beat, que se foda o dono. É nós, é a favela, vamos dominar o trono. Vamos invadir a street, descolar os kits. As bases, desiste não, é só questão de fase. O beat é gringo, é só questão de tempo. Pente, furtei-lhe o NJZ, Fifty Cent. Foda-se, eu vim que venci. Foda-se, vou incomodar, tô aqui. Foda-se, foda-se, foda-se. Se eu cheguei foi porque eu não desisti. Cada dia é um dia, cada passo é um passo. Aprendo métricas, flows, caixas e compassos. Junte umas moedas, põe a placa no PC. Pega o microfone, faz a capa do CD. Joga no MySpace, e-mail e YouTube. No palco MP3, Twitter ou Facebook. Você é o seu chefe, você é quem sabe. Mexe no Fruit Loops, aprenda a fazer a base. Não gastar com plano, vai bolar um plano. Sentar, conversar, ensaiar com seus manos. De mão em mão, só no estilo formiguinha. Vende pros seus frutas, pras biate, pras vizinha. Tira uma foto criativa, rapá. Vai no baixo aqui, pega o programa e faz as capas. Compra no atacado um tubão de CD. Copia e encarta tudo, aí começa a vender. É isso aí, moleque, não desiste, persiste. Foda-se, vai em frente, acredite. Foda-se, eu vim que venci. Foda-se, vou incomodar, tô aqui. Foda-se, foda-se, foda-se. Se eu cheguei foi porque eu não desisti. Eu não tenho grana aí pro beat produzir. Que se foda, eu vou furtar essa daqui. Que se foda o dono, aumente o som, põe no repeat. Se não me contratar, aí eu vou furtar teu beat. Mexer nos kits não dá, vou entrar em tilt. A dupla se formou tipo Iriquete, Willy Kit. Liga o microfone, aperte o rec, eu vou gravar. Pega uma Kodak, vem me fotografar. Vou divulgar na net, vou te aropiar. Mas sem pagar jabá nas rádio, eu vou fazer tocar. A porra da sua gravadora aí não quis me receber. Comprei um tubo de CD, copiei no meu PC. Não quis me botar na cara, que se foda seus artistas. Virei as costas e montei minha revista. Ninguém quis me dar patrô, ninguém me apoiou. Formei a banca, neurose, finesse, camisa, moro. Cantava pro espelho, trancado no meu quarto. Hoje um quarto é pequeno, pro estrago que eu faço. Os caras que eu admirava zombavam do meu talento. Hoje pedem participação, ha, não tenho tempo. Foda-se, eu vim que venci. Foda-se, vou incomodar, tô aqui. Foda-se, foda-se, foda-se. Se eu cheguei foi porque eu não desisti. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Tô nem aí. Ha ha.